Nosso tema de hoje é uma palavra bastante conhecida, é destino. E nós temos, talvez cada um de nós tenha uma ideia do significado de destino na nossa vida. Nós, seres humanos, ao longo de toda a nossa história, ainda hoje, nós temos algumas características. Uma delas é que quando nós não sabemos de alguma coisa, nós temos uma tendência a levar aquilo para um lado misterioso, um lado até sobrenatural, algo místico, supersticioso até. Mas é quando nós não entendemos aquilo. Então, nós, como nós entendemos a mecânica, nós colocamos ela num patamar diferente. Eu digo isso porque o termo destino é muito comum a gente usar ele para designar algo estabelecido, algo pronto, algo que existe e não pode ser mudado. Às vezes nós verbalizamos algum acontecimento colocando a palavra no meio da frase. Então, já ouvimos às vezes dizerem, né, bah, a sina daquela pessoa, ou a minha sina, é sempre acontecer o mesmo acontecimento repetidamente, várias vezes, e assim por diante. Parece que, em algumas situações, não se consegue escapar daquela armadilha que o destino parece que armou para nós. Então, o termo sorte, azar, fatalidade, é tudo ligado ao mesmo, o mesmo sinônimo do significado de destino. Mas a gente vai perceber, quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, mas não precisa nem estudar, é só começar a raciocinar, que não é bem assim. Se existisse um destino, e a gente vai até fazer uma separação sobre isso, porque algumas coisas estão no nosso destino para serem acontecimentos. Agora, a forma como isso vai acontecer vai depender muito do andar que nós vamos dando em nossa vida. Os famosos atenuantes e agravantes. Ou, lei de causa e efeito, plantar e colher. Se fala tanto, então a gente não pode deixar fora, né? Se planta e se colhe, cria-se um pequeno destino sobre isso também. Mas, se houvesse esse destino fechado, como se muitas vezes imagina, nós seríamos apenas marionetes dentro da nossa própria vida. Nós estaríamos dando vazão a acontecimentos que são irremediavelmente prontos. E não é bem assim. A todo momento nós incidimos sobre as coisas, colocamos a nossa capacidade de transformação em todo aquilo que nos cerca. Tudo. Por isso que eu falei de atenuantes e agravantes, né? Nós nascemos com tendências que nada mais são do que o nosso modo de ser que nós trazemos de outras vidas. Temos essas tendências para algumas coisas, boas ou nem tão boas. As boas são fáceis porque elas afloram de uma forma que chamam a atenção de uma forma positiva. E muitas vezes é dado até as oportunidades para que elas se manifestem de uma forma mais ampla. As negativas também se manifestam cedo, também saltam aos nossos olhos. E cabe a nós, pais, adultos, a orientarmos para que essas tendências sejam transformadas. O que acontece quando não conseguimos fazer isso? O autor delas sofre as consequências dela. Ele vai criando o destino dele dia a dia através daquilo que ele está manifestando. Sejam atitudes, sejam palavras que influenciam, sejam pensamentos, que é uma forma de energia e que cria também de uma forma mais sutil do que essa que nós temos no nosso dia a dia. Mas o grande entendimento talvez seja esse. Nós estamos construindo a cada momento o que vai acontecer depois. Quando nós percebemos algo de ruim na nossa vida, dificilmente nós nos voltamos para a responsabilidade do que nós fizemos para que aquilo viesse a acontecer. Nós tentamos resolver de uma forma bastante rápida e simples, normalmente buscando os auxílios externos para resolver uma emanação interna. Às vezes, dependendo do que for, coisas de menos importância, eu poderia dizer, é fácil. A gente consegue de uma forma fácil, resolve pelo menos o sintoma, não resolve o problema, e aí depois, lá adiante, ele volta a aparecer. Fala-se de energia. A maior testemunha que nós temos somos nós mesmos com a nossa questão física. Eu falei da foto lá no início e é muito esclarecedor o que aparece no campo energético dessa foto. Ali existem possibilidades de virem a surgir situações a nível físico que não existem ainda. Mas a energia se condensa de uma forma tão ampla num determinado lugar que fica visível através dessa ferramenta que é a foto. Ou seja, nós estamos criando um destino materializado dentro de nós. Tudo o que acontece conosco é uma construção. Então a gente às vezes diz assim, me aconteceu tal coisa porque ontem eu fiz isso, ou eu comi não sei o quê. A gente acha sempre uma resposta imediata e superficial de nós para responder um questionamento provocado bem lá dentro. Enquanto fazemos isso, nós não olhamos para o problema real. No Livro dos Espíritos, tem um trecho que fala sobre fatalidade e explica em várias perguntas como isso acontece, o que é fatalidade, o que não é, as várias situações que ocorrem durante a nossa vida, que parecem pré-determinadas. E o interessante é que isso está dentro do capítulo, num capítulo das leis morais, no capítulo da lei de liberdade. Então, quando se fala de liberdade dentro, se fala também de destino, que é para a gente entender como funciona as liberdades e o que elas ocasionam para nós. Até onde nós temos liberdade? Temos, né, o direito de agir através do livre-arbítrio da forma como nós queremos. Mas sim, temos a responsabilidade de dar conta de tudo aquilo que nós fazemos. Perante as leis humanas, muitas dessas coisas são passadas. Não se incorre em nenhum tipo de erro. Mas, na questão da nossa consciência, talvez elas não consigam, numa peneira, né, passar através disso. Elas são filtradas, elas são retidas, porque mesmo sendo correto, não é certo. Então, para a gente ver, né, a questão do que significa a liberdade. O assunto do destino é bem interessante, né, porque a nossa questão emocional, ela nos leva sempre para uma resposta imediata, uma resposta muito rápida, e uma resposta que normalmente não é a verdadeira. Porque ela quer achar uma resposta, ela precisa de uma solução para o problema criado. Então, é através da racionalidade que nós vamos conseguir olhar dentro de nós e perceber os mecanismos de gatilho que muitas vezes criam todas essas situações que estão ao nosso redor. Para podermos, inclusive, desfazer isso, né? Sairmos desse ciclo que se torna vicioso muitas vezes por não nos darmos conta do quanto nós estamos influenciando para que ele seja mantido. Então, é um assunto bem interessante.